incentivaram a estar aqui. Agora eu vou representar. Formado aqui, estou somando pra incentivar. Poder de melhorar, poder de revoluções, de formar opiniões, fazer reflexões. Existem sons apelativos, já virou normal. Aqui são os cifrões que vão virar claves de sol. Não tem que forçar e nem fazer na marra. É com a força da irritação que vira garra. Produtor dando vida às instrumentais, ativista aprimorando reciclagens mentais. Com poder de criar esperança em coração. Se tem momento ruim, faz virar inspiração. MC não escreve pra sentir, sente pra escrever. E faz o apreciador sentir pra entender. E depois que superar o seu estado mais crítico, através de um MC, poesia vira ritmo. Quem escreve com o coração que sente as dificuldades, na base lupada se emociona a cada frase. Deixa a lágrima cair, quem homem quem chora negou. Por descaso ou por amor tem que ser humilde e sofredor. Um piano, um clap, o bumbo nas caixas batendo a fu. Arrepia o pelego quando o grave bate. Tum. Que Deus esteja com vocês, proteja os que ficaram. Amigos, familiares, M-Vox, nego Caio. Nossa música é a voz que expressa e alivia a dor. O tempo é filho do pai do ser humano, ele é doutor. Salve, Alemão Toy, MC, pela vida. Eterno Troy Zumbi, 5-9, Cachoeirinha. Energia, fia, pô. Rap sincero até ao fim, mesmo que a terra drene a carne. Nossa voz vai tá aí, nos PC, no celular, na mente dos poucos que curte. Imortais até ao fim, pegada, Robin Hood.